É Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem. Transponder 5133, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Autorizou então Recife 330, via para Zulu 17. Puca, Jamo, Caju. 5133, transponder 1935 ao controle. Tá 3305. Tão 3305, correto. Portão 5, chame pronto. Reportará, tão 3305. 9-35-4980, obrigado, boa noite. Torre Salvador, o CNR 6224, vou. 24, continua a aproximação, reporte o externo, baixado para lá. Reportarão no externo, baixado para lá. Checo 3, pouso, vento 120 graus, 109, ajuste de altímetro 019, pista 10, pouso autorizado. Pouso autorizado, baixou e travou, 6224. Salvador, boa noite, azul 5001. Boa noite, informação alfa, copia Guarulhos, nível 360. Tá pronto. Autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5137, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Autorizado, nível 360 para Guarulhos, conforme a roda de voo, decola no zero, curva direita, Dael, Leda, Mótica. Transponder 5137, controle Salvador, 119, 35, do 001. Azul 5001, no cotejamento correto, portão 9, chame pronto para o espécimenamento. Chanema 224, solo 07, direita via Foxtrot, libere pista e chama solo 121, decimal 1, boa noite. 121, obrigado, boa noite. Oceaner 6224, livrou. Oceaner 6224, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi 2 Juliette para ingresso. Alfa, reportar antes da Juliette. Para o ponto, para o TAM 3178. TAM 3178, pista livre, pouso autorizado. Pista 1-0, vento 1 no 0 graus, 089, ajuste de altinho 0, 1-9. Pouso autorizado. Autorizado, pouso na 1-0, TAM 3178. Livrando na Foxtrot, 3178. Tá, 3178, no solo 10, direita via Foxtrot, chama solo frequência 121, decimal 1, boa noite. Direita 211, boa noite, 3178. Delta 3178, boa noite. Delta 3178, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes do táxi 3 Juliette para ingresso. Preparar antes da Juliette, tá, 3178. Puxando a linha 224, Juliette, portão 03. 03, portão pro 6224. Paulo, Santos 3305, puxa o estacionamento. Então, 3305, 2 minutos para início do pushback, na mesma minha escuta, por gentileza. Guardando, só 3305. Então, 3178, condições de agilizar o táxi para a posição 06? Afirma, agilizando. Cliente grato, Juliette, portão 06. Juliette 06, 3178. Coordene com a equipe de solo após passagem da aeronave da companhia causa autorizado, chame táxi. Após a aeronave da companhia, teria um prospeccionamento, encontrará para o táxi. 3305. 5974, informação Alfa, copia Guarulhos, nível 340. Rio 5974, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 340. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5146, frequência do controle Salvador, 119.35. Uno 5974, cotejamento correto no pátio 3, no trampo de estacionamento. Já pegou Salvador, boa noite, geral 9973, informação Alfa. Geral 9973. Informação Alfa confere, copia Confins nível 360. Confia. Autorizado para Confins, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Decolagem, pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5135, frequência do controle Salvador, 119.35. Geral 9973. Geral 9973, cotejamento correto, pátio 3, chame pronto para acionamento. Camara. Azul 5001 autorizado, chama o táxi. Autorizado, tá vendo? Táxi 3305, tem 131 a bordo, 3:50 autonomia, alternando o Fortaleza. São 3305, autorizado táxi para ponto de espera pistão no zero, via táxi do Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste no 019. 19, prossegue em frente, Índia. Boa tarde, 395, da 3305, boa noite. estacionamento azul do 4959. 4959, livre acionante sanitário. Autorizado para o especialamento nacional, táxi 4959. Solucioner 6224, boa noite. Solucioner 6224, informação alfa, copia Aracaju nível 1990. Copia. Autorizado para Aracaju, conforme rota do plano de voo, nível 1990. Perfil de saída Conde, curva à esquerda após decolagem, pistão no zero. Transponder 5142, frequência do controle Salvador, 119 decimal 35. Ok, está autorizado 190 para Aracaju, pela rota do plano. Perfil da Conde com curva esquerda após a decolagem da 10. 5142 no transponder, 1935, eu controle. Oceano 6224, correto, portão 3, chame pronto para o inspecionamento. Chamaremos, obrigado. Solo, muito boa, 5972 da Rio, nós temos a informação alfa, autorização Galeão, por gentileza. Um minuto, cópia. O Rio 5972 confirmando negativo RNAV? Isso, confirmo, senhora. Negativo RNAV está previsto 400, se possível. Sim, já guarde coordenação. A sua escuta. Azul 5001, altero na Ribeirão Preto, 4:20, 1110, PV. Quanto está? Azul 5001, autorizado táxi para o ponto de espera pistão no zero, via táxi Índia, no ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 019. 109, autorizado para o ponto de espera via Índia, pronto, 295, aqui. Rio 59, confirmando, foi o Sideral 9973, que aqui chamou? Ah, sim, senhorita. 9973, puxo bem, gente, aguarde para o início do curso, aeronave da ATR da Azul, finalizando o curso neste pátio, era o ataque da RT, aguarda na minha escuta, por gentileza. Ok, aguardando a passagem do TR, Sideral 9973, não sei. Para o táxi, faz o 2459, temos 63 a bordo, a nossa autonomia de 3 horas e 10 minutos, alternando Salvador. 959, autorizado táxi para o ponto de espera Pistão 0, via Pátio 1, táxi Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste no 019. Afirmativo, autorizado via Pátio e Índia, no ponto de espera, chamada 118.95, azul 2795, corrigindo o PAB é 65, senhora. Ok, copiado. Paulo, a senhora pode adiantar a saída para o 5972? É, decolar, pistão no zero, vento 110 graus, 089, ajuste de altinho, pistão no zero, 19. 10, 19, autorizado em área, decolar, pistão no zero, 42, coletão 5001. Seguro, Caravelas, Vitória. Primeiro ouvir a 50. Aqui no nosso plano não tem ela não, mas podemos sair por ela. Só um minuto de coordenação, o Rio 5972. Tá ok, nosso escuta. Solo Sideral, na nossa 3, pode iniciar. Afirma, autorizado, chame táxi, Sideral 9973. Ok, vai iniciar. Boa noite, usa 2795, ponto de espera da 10, nossa escuta. Boa noite, azul 4. 4959, senhor, perdão. 4959, sim, autorizado ali ainda 4-0, vento 120 graus, 08, nossa, ajuste de altinho 019. Eu tinha autorizado, está 10, está 2, bom, 4959. Azul 5001, decolar 227, chame controle, Salvador, frequência 119, decimal 35. 935, boa noite, Azul 5001. E 4, aguarde para o pushback, a aeronave da Federal já no push nesse espaço, não me escuta aguardando. Cliente, o Rio 5974, não aguarde. Federal 9973, são dois a bordo, 4 horas e 15, alternando Guarulhos. Federal 9973, autorizado táxi para o ponto de espera pistão 0, via Pátio 1, táxi Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste no 019. taxi, Apache Índia, Ponte Clara da 1-0, 1895 lá, e o ajuste 1-0-9-9, federal 9973. Rio 5974, após passar a aeronave da Sideral a cauda, autorizado o acionamento, chame táxi. Após a passagem do Sideral, o Rio 5974, confirme. Pode iniciar o posto, dá um espaço aí pro 67 também, iniciar o dele. O Rio 5972, já pronto pro pushback? Estamos prontos, cara. Tá aguardando o senhor autorizar aí. Gente, em coordenação então com a aeronave da companhia autorizada, chame e confirmando, copie enquanto puxa. Afirmo, estamos prontos. Gente, autorizado então o pushback acionamento, autorizado para o Galeão, nível 400, pista para decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Perfil de saída Dael, após Dael voa posição Leda, após Leda voa posição Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Após Charlie, Golf, Romeu, após Charlie, Vitor, Lima, após Vitória e direto Alfa, Delta, Alfa. Transponder 5141, frequência do controle Salvador, 119.35. Ciente 400 pro Galeão, decolando a 10, curva direita, na saída da El, Leda, Zóculo, Delta Oscar Kilo Lima Uniforme, após navega Serra Golfo Romeu, Charlie Vitor Lima, Vitor Tango Romeu, CCT Alfa Delta Alfa. 5141, transponde 1935 na saída, 5972. E o 5972, cotejamento correto, chame pronto para o táxi. Chamarei táxi, muito obrigado, senhora. Obrigado, artista. Canara 73, clear for takeoff, runway 10, wind is 110 degrees, 08 knots, QNH 10, Anara. Clear for takeoff, runway 10, QNH 10, retornando Galeão. 5974, autorizado táxi para o ponto de espera, pistão no zero, via táxi para Índia. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 019, tem um bom voo. Gente, no ponto de espera, 2195, grato, 5972. Táxi 5972, senhora, temos dois a bordo, 3 horas e 30, alterno na Guarulhos. E o 5972, táxi para, autorizado para o ponto de espera pistão no zero, via Taxi Índia, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 019, um bom voo. Muito obrigado, 1019 Índia, ponto de espera 1895, grato. Torre Salvador Boa, 5972, ponte espera da 10, pronto. Tenho 5972, autorizado ali e manter a 10. A linha e mantém na 10, 5972. E o 5972, decolagem autorizada, pista no zero, vento 1 no 00 graus, 08 horas, ajuste no 019. Iniciando na pista no zero, 5972. E o 5974, boa noite, autorizado aliar e manter a pista no zero. E o 5972, declara os 37, controle 119-35, boa viagem. 1935, obrigado, boa. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Tenente, bom, no 868. 868, continua a aproximação, aguarde pista no zero livre. Você escuta. Outra moradora, entrou no condomínio, de repente saiu, o veículo não ficou. Telefone 90 com 19, bom 868. Rio 5974, decolar. Controle 199, decimal 35, boa viagem. 1935, boa 5974. Salvador Brown, American 230. America 230, Salvador Brown. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 1-1. So apron number 3, report to enter apron number 1. Okay, we'll report. American 230. Via, Fox Trot, chame só 21, décima 1. 36224, autoridade, chame o site. Para o contato. Salvador, gol 1868, livrou. Gol 1868, táxi lento via Alfa, mantém a posição extra táxi via Juliette, aguardando para ingresso. Táxi lento via Alfa e mantém a extra Juliette, aguardando ingresso. 1868. descendo para Juliette, o 868. Com 1868, após a aeronave da Avianca liberada, setor, ingresso Juliette, portão 01. É, após a Avianca liberar, vai ingressar portão 01, 1868. Chanel 6224 com 1 2 1 na volta, 2h30, Salvador. Chanel 6224, autorizado táxi para ponto de espera pistão 0, via táxi da Índia. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 019. 1895 no ponto de espera, 6224. Salvador, voo no 723. 723, boa noite, avistado, cheque 3 de pouso, vento 1 no 0 grau, 089, ajuste no 019, pista no 0, pouso autorizado. Ok, seguiu para baixo, 8 travou. Salvador Ground, American 230, approaching main apron. America 230, clear to enter apron number 1, report parked, gate 1-1. Okay, clear to enter main apron, American 230. Ali mantém, 6264. Bruno 723, solo 52, libere pista direita via Foxtrot, chame solo, frequência 121, décima 1. Foxtrot, 211, solo 723. Azul 2782, vetor sequenciamento, curva agora esquerda, voando para 030, limite localizador. 6224, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1 no 0, tal, 089. Dúvida decolagem tal, 10, 6224. D19, no 019. 2782, está por autorizado, descida para 4.000 pés, 1019. 2782. Descida para 4.000 pés, está por ajuste 1019. Está iniciando, mas 2 é fácil. Cadê o 2224, desce até o nível de voo 050. Voo no 098, desce até o 050. Desce até o nível 050, voo no 098. Janeiro 6224, decolado 54, controle Salvador, 119, decimal 35, pois é. 0935, obrigado. Próxima, Juliette, bom, 9723. Aguarde para ingresso. Controle passarelo 2224 em 1208, devido a forte chiado em 1935. 22224. Sub 782, direita pro 070, limite será de 9 milhas, ultrapassando o curso localizador 2782. Torre 118.95. Corrige no 723, deu ingresso, portão 07. Portão 07, 723. Salvador, Salvador, TAM 3600, final ILS, cabeceira 10. TAM 3600, boa noite, avistado, cheque frente pouso, vento 120 graus, 089, ajuste 0119, pouso autorizado, pista 10. Ele pouso na pista 10, para 3600. Voo 098, vetor sequenciamento, curva esquerda, voando para o 025, limitado pelo curso localizador, no 098. Esquerda, 025, limitado pelo localizador, voo 098. São 3152, reduz velocidade, 220 nós. Preso 2224, reduz velocidade 2109. Vamos dar reduzindo 2224. Civil nível 50, mano, 098. 098, na Pro 025, desce para 4.000 pés, 1019. 4.019, mano, 098. Boa noite, 6212, voa ITAP, desce até o 050. Da 3600, no solo 58, direita via taxa Eco, chame solo 121, décima 1. Lembra Eco, 2113600. Boa noite, Azul 4107, tráfego avistado, cheque frente pouso, vento 120 graus, 089, ajuste de altímetro no 019, pista no 0, pouso autorizado. Pouso autorizado, 4107. Então, 10, Pati. Taxa Montão 10, 100. 209, reduzindo velocidade para 1970. 1709, mantendo, vai manter 4.000, 1098. Mativo, nessa proa completa o ILS. Ok, nessa proa pro ILS, 1098. Parceiro 2224, vetor sequenciamento, esquerda na Pro 025, limite localizador, desce para 3.000 pés, 1019, 2224. Esquerda 025, para 3.000, confirmo? Afirmo, 3.000 pés nessa Pro autorizada ele. 025, limitado lote, desce 3.000, 1019, 2224. Azul 2782, completa a via, aliás, chama PR agora 118, 95, 2782. Final chama a posição 1895. São 3152, vetor sequenciamento, mantenha presente pro limitado pelo curso do localizador. 3152, autorizado descida para 4.000 pés, 1019. Sua escuta com campo à vista. Na escuta. Vai para passar o curso localizador, mantém presente proa, limite mais 4 milhas. O parceiro do 2224. Ativo, mais 4 milhas e mantendo a proa. Antes do tráfego passando aqui, agora 300 pés. Sim, ativo. 1098, 2000 pés livre LS, 1019. LF-19 interceptou o localizador de Uglide agora, agora 09. Afirmativa, aguarda transferência de comunicações, o 101V, número 3. Enter. 3152 indicada. Sente a 2 para 190 mais, 3152. Direita pro 080. Direita 080, 224, 3200. Afirmativo. 3152, ultrapassar o custo localizador, novo limite será de meia dúzia de milhas. Uno 098, chama a torre agora 118.95. 098, final pista 10. Gol no 098, a porta externa vai já travado, tráfego precede, agora é uma TR da Azul. Vai importar no externo, gol no 098. Azul 2782, continua a aproximação, aguarde pista no zero livre. Tráfego companhia, peço liberar a pista. Gente, tá aguardando o 272. Azul 4107, solo 02, direita via Foxtrot, chame solo 121, decimal 1, boa noite.